domingos já são 3 horas. Já passou de meio dia, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve galera, mequetrefes de plantão, estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno, quer dizer, verão, tiramos umas férias aí, momentos sabáticos, mas estamos de volta, eu e a Chaka aí com o frigideiro acústico, panela de rock, balançando tudo aí, quebrando tudo, vamos começar esse panela do rock aqui. Nesses dias que eu fiquei de folga aqui, eu ouvi uns sons que eu não ouvia há muito tempo, e eu vou começar esse programa com Jenny Love Jazz, um blocão aí de Jenny Love Jazz, fechando o bloco do lançamento da banda Stout lá do Rio Grande do Sul. Lançou um som novo aí na última sexta-feira, já tocou lá no programa do lado, e nós vamos de Jenny Love Jazz, blocão assim especial, fechando o bloco Stout do Rio Grande do Sul. Break the chain. Please help. and so warm and so dry as your song split the sky. Dancing under the water. Sweet, sweet. É isso aí, começamos o programa com Danny Love Jezebel e fechamos com Stout, o novo som da Stout do Rio Grande do Sul. Tem vinheta nova rolando por aí. Esse bloco agora nós vamos tocar aqui, como você sabe, o Casa Gastão, canal lá do Gastão Moreira, Exame TV. Ele serve como fonte aqui de base para nossas pautas, né? Então o Gastão lançou dois vídeos essa semana falando de músicas esquecidas lá dos B, bandas lá dos B, de sons que rolaram aí nos anos 80, anos 90, nacionais. Eu trouxe algumas aqui, não vou rolar tudo não. Escolhi uns sons aqui, nós vamos de Eduardo Duzek, Nostradamus, Gangue 90, cara, banda muito massa. Júlio Barroso, jornalista, né, que tinha como na base da banda lá, Gigante Brasil, que tocou com grandes músicos nacionais aí, Marisa Monte, Caetano Gil, Vander Taff, grande Vander Taff, fundador da banda Rádio Táxi, tocou com Medo do Brasil, entre outros, e Lee Marcucci, cara, que também tocou no Rádio Táxi e com o Tutti Frutti, da Rita Lee. A Gota Suspensa, que foi a banda que precedeu o metrô lá da Virginia, Fui Proibido, Kafka, Tribos da Noite, Violeta de Outono, Lune, que tinha até o Werneck, que participava lá do H com o Luciano Huck, e a Marisa Hort nos vocais, beleza? Na sequência tem blues um pouco mais, e para fechar esse bloco aqui tem Notícia Ruim, Vala Negra, Notícia Ruim, fechando o bloco Vala Negra, beleza? Então, bandas lá do B do Brasil, Vai Casa Gastão e Vala Negra, fechando o bloco, vamos nessa. Quer ouvir o melhor do rock e alguns outros estilos numa receita de sucesso preparada por Robert Coelho e Patrícia Schack aqui na sua rádio durante a semana? Então ouça o programa Panela do Rock com o quadro Frigideira Acústica, que traz sabores sonoros do melhor rock e da cena independente do Brasil e do exterior. Naquela manhã eu acordei tarde de bode. Com tudo que sei, acendi uma vela, abri a janela e pasmei. Alguns edifícios explodiam, pessoas corriam. Eu disse bom dia e ignorei. Telefonei qualquer e não tinha. Ninguém respondeu. Eu disse Deus, Nostradamus, forças do bem e da maldade, vudu, calamidade, juízo final. Então és tu. De repente, na minha frente, a esquadria de alumínio caiu. Junto com vidro fumê, o que fazer? Tudo ruiu. Começou tudo a carcomer. Gritei, ninguém ouviu. E olha que eu ainda fiz psiu. O dia ficou noite, o sol foi pro além. Eu preciso de alguém. Vou até a cozinha, encontro Carlota, a cozinheira morta diante do meu pé. Zé, eu falei, eu gritei, eu implorei. Levanta, me serve um café, que o mundo acabou. ajuda. Nunca senti tamanha emoção. Meu uniforme brinca aqui, não resistiu ao ataque. E suas unhas vermelhas, meu bem, você rasgou meu coração. Thank you. Na padaria? Por onde quer que eu vá, todo mundo Blues e um pouco mais. A coluna de Roberto Chalo. Episódio 12: Blues que se tornaram clássicos do rock. O blues passou a ser melhor difundido e reconhecido com o surgimento da indústria fonográfica no início do século XX. Mas mesmo assim, devido à precariedade dos meios de comunicação e dificuldades de logística e comercialização dos fonogramas, a maioria dos artistas tinham um reconhecimento limitado à região onde os mesmos costumavam se apresentar ao vivo, sendo evidente que vários desses artistas caíam no esquecimento com o passar dos anos e não tinham as suas obras valorizadas. Até mesmo Robert Johnson, considerado o maior bluesman de todos os tempos, criador dos padrões clássicos do blues que conhecemos até hoje, com as suas técnicas de slide guitar e afinações alternativas de violão como sol aberto ou ré aberto, só veio a ser reconhecido como grande gênio do blues décadas após a sua morte. Principalmente entre 1960 e 1970, diversas bandas de rock ainda desconhecidas ou em ascensão revisitavam o blues clássico, recriando versões mais rock and roll para as melodias antigas e, com isso, voluntária ou involuntariamente, chamavam a atenção do público em geral para as composições desses grandes bluseiros já esquecidos. The Cream, com Eric Clapton na guitarra, é grande responsável pelo resgate das músicas e história de Robert Johnson, sendo que a sua versão de Crossroads Blues se tornou uma das músicas mais populares do trio inglês ainda na década de 60. Em 2004, já em carreira solo, Eric Clapton decidiu gravar um disco exclusivamente de músicas compostas e interpretadas originalmente por Robert Johnson. Me and Mr. Johnson possui 14 faixas, entre elas Me and the Devil Blues, Love in Vain e 3220 Blues, e o álbum alcançou enorme sucesso, vendendo mais de 500 mil cópias no ano de seu lançamento e sendo considerado o melhor álbum de blues nos Estados Unidos também no ano de 2004. Uma das músicas responsáveis pelo grande sucesso do primeiro disco da banda The Doors, sem dúvida, é Backdoor Man, que não se trata de uma composição de Morrison, Masarek e companhia, mas sim de um blues composto por Willie Dixon e gravado originalmente por Howlin' Wolf em 1960. Backdoor Man se tornou uma música constante nas apresentações ao vivo do The Doors, sendo inclusive a música que a banda executava no momento em que Jim Morrison foi preso cantando em pleno palco em 1967 na cidade de New Haven, Connecticut. Ainda a música The House of a Rising Sun, que se tornou mundialmente conhecida através da gravação feita pelos também ingleses The Animals em 1964, é uma canção de blues norte-americana. Porém, não se sabe ao certo a sua verdadeira autoria. A gravação mais antiga da música data de 1933, na voz de Clarence Ashley, que também desconhecia a origem da música. Ele dizia que aprendeu os versos ouvindo seu avô cantarolar desde quando ele era ainda criança. Mas isto já é história para outro blues e um pouco mais. We'll be right back. Eric Clapton, please, the vocal. You men eat your dinner, eat your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen. Esse foi o Blues e um pouco mais aí com o Coluna, escrito por Roberto Chalub, da banda Acorde 7, que fez aniversário ontem, dia 1º de fevereiro, na coluna narrada pelo Dr. Ray. É, por falar em aniversário do Chalub, tem música nova da Acorde 7 que eu vou tocar agora, junto com ela. Tem a Linda Moura dando uma aulinha de blues aí, e falando de R.L. Burnside, e fechando o bloco, Eli Paperboy Reed, sonzinho que eu descobri aí recentemente, mas o cara já tá na estrada há um tempão. E fechando a banda Eden, da Espanha, som novo aí também pra vocês, beleza? Vamos nessa demais, blues aí, blues um pouco mais, Nanda Moura, Acorde 7, aniversário do Chalub, e banda da Espanha, vamos nessa. on my clothes. Well, I'm going upstairs, and I'm bringing down all of my clothes. Father don't want me around. Don't you know, babe, I ain't got no place to go. shake 'em on down. We'll be right back. banda Eden da Espanha aí fechando esse bloco. É, agora nós vamos de Guns N' Roses, banda Left Living, e Light Strikes, Mandras, Tomahawk e Tim Lizzy fechando o bloco aí, beleza? Vamos nessa panela do rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Você já sabe disso. Então fique ligado aí que na sequência tem a Patrícia Chá e o Frigideira Cujo. Mas eu volto aqui antes. Vamos nessa. Bother me anymore. No one's gonna mess with my head no more. I can't understand what all the fight is for. But it's so nice here down off the shore. I wish you could see this, cause there's nothing to see. It's peaceful here and it's fine with me. Not like the world where I used to live. a strange feeling up to a mile. A bad old man, not the day. Today, the blood will boil. You run into one side ambush and falling into a trap. Overcome. Sigh no more. soon be seeing them. Hey, little girl, keep your hands off of me. I'm a rocker. And telling a dirty joke or two. And walked this chick and I knew she was up for something. And I kissed her right there out of the blue. I said, hey baby, meet me, I'm a tough guy. Got my sickle outside, you wanna try? She just looked at me and rolled them my big eyes and said, oh, I'd do anything for you, 'cause you're a rocker. That's right, I'm a rocker. É isso aí, grande som do Tim Lise. É, deixar aqui aqueles abraços aqui pra turma aí de Feira de Santana, sempre ligada. Jeff, Rony, Bira, Adriana, Priscila, Tamara, Ranulfo, Hulk, Emerson, Léo, Edson, Fábio, meu amigo Du lá em BH, por onde andará o Du, Glazer, Tonhão, Davi Salomão em São Paulo, Jaelson Farias em São Paulo, grande Denis Danito lá em Rondônia, a turma da Rádio Rota 220 no Rio de Janeiro, os amigos da Putz Grilla e todos os amigos aí das rádios pelo Brasil, né? Especial pra turma lá da Calango News em Pernambuco, Arco Verde, né, velho? Nas quintas-feiras nós estamos na Calango News. Eu vou saindo fora aqui, então um abraço pra todos vocês. A família Chau também tá na praia curtindo, né? Massa demais. Feira de Santana, turma de Serrinha, tem rock em Serrinha aí dia 2, né? Domingão, tem Jacal e outras bandas. E a Chac tá chegando aí com o Frigideira Acústico como melhor da música independente do Brasil e do mundo. Grande Patrícia Chac, a musa da carteira. Vamos nessa, eu volto a semana que vem. Curtam aí a Chac. Abraço. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Chac, o quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, iniciando os trabalhos, vamos começar de Super Clima 82, o papo que vem depois, eles que são do Rio de Janeiro capital. Na sequência, teremos Sérgio Bentes e a banda, com a música Simão Bacamarte, eles que são do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Vamos lá, let's rock! Viver não é difícil, essa loucura de gente mansa que hoje canto nesse rock. Pois fingir ser normal às vezes cansa. É que esse mal no próprio nome tem a cura e já não é pouco. Se na verdade cada um de nós é meio médico, poeta e louco. Viver não é difícil, viver é uma arte. Difícil é não ser um Simão Bacamarte. Viver não é difícil, viver é uma arte. Difícil é não ser. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, do jeito que a sua mãe adora, só que não. Neste segundo bloco, vamos dedicar as músicas totalmente ao coletivo Rock Nativa, o coletivo mais charmoso do Brasil e com os artistas mais power do Brasil. Vamos começar com Sonora, Pequenas Caixas de Rancor, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, teremos Realidade Alterada com a música Tempo Presente, música que foi lançamento deles, eles que são de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E para finalizar, teremos Jô Reis, Solano Star, ele que é de Garopaba, Santa Catarina. Vamos lá, let's rock! Não tinha um futuro pra nós dois. Mas aquele verão todo mundo tentou por todo o litoral. Até um te mandou buscar. Mas que beleza, que beleza, que beleza. E hoje resta apenas a história. Aquele verão. Aproveitando aquele resto de gordura que fica na panela, que deixa tudo muito mais saboroso, que aquele ácido graxo que a gente adora. Vamos ter um bloco agora especial de Patrícia Schack e de Bellini Rock. A começar com Patrícia Schack e Bellini Rock, Passos na Noite. Eu que sou de Maringá, no Paraná, e Bellini que é de São José dos Campos, São Paulo. Na sequência, vai ter Euzinha, Patrícia Schack, com a música Cantinho da Emoção. E para finalizar, Bellini Rock com a música A Cura. Oh baby, baby, baby, ouço seus passos na noite. Como é bom poder pensar na melodia juntos, eu e você. Baby, baby, baby, vamos sair ver a lua, caminhar, irradiar, brindar a vida iluminando a rua. Ela sapateou e me enfeitiçou com seu olhar e com seu jeito. Ela sapateou e me enfeitiçou e disse coisas que eu não costumo. Ela sapateou. Ela sapateou e me enfeitiçou. Baby, baby, baby, esse seu modo noturno. Viaja solto, voa livre, quebra tudo com seu riso profundo. Oh baby, baby, baby, nossa canção vai tocar, fantasiando toda louca, temperando, pronta pra enfeitiçar. Ela sapateou e me enfeitiçou com seu olhar e com seu jeito. Ela sapateou e me enfeitiçou e disse coisas que eu não costumo. Ela sapateou e me enfeitiçou com sua dança, dança, dança. Ela sapateou. acostumar com sua forma doce de me olhar. Essa noite na noite é noite de jantar. As palavras repetidas pra te bagunçar. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura à base do programa Aliança Musical com Patrícia Schack. Exatamente, meu novo programa musical. E neste programa a gente toca com exclusividade as músicas dos artistas que fazem parte da Aliança de Radiodifusão Independente. E neste bloco vamos então de Cadinho do Edel com A Guerra Tá Perdendo a Guerra. E depois Beto Marques com Lua Nua. Vocês vão ver que são um estilo um pouco mais light, porém também by Patrícia Schack. Vamos lá? Let's not rock! Os tubarão já está sofrendo de alergia. A serra do peixe espada já começa a enferrujar. Onde está? O límpido espelho no qual a lua prosa vivia se mirar. Onde está o canto das sereias, o esguicho das baleias? Sonhar com uma lua, sonhar enfim com o luar. Ô lua, ô minha lua. escandalosamente nua. Dança comigo pelo alvorecer. Dança comigo, linda lua. O tempo voa, alcança mesmo a tantas pessoas. A mais incrível, a velha ânsia de viver. A vida passa, me escapa pelos dedos das mãos. Quanta saudade, vida, eu já deixei no chão. Saudade, vida, já deixei na rua, pra dançar contigo, minha linda lua. Saudade, vida, já deixei na rua, vem dançar comigo, dança lua nua. Dona lua, há quanto tempo sem sonhar? Sonhar com uma lua, sonhar enfim com o lua. Ô lua, ó minha lua, há quanto tempo sem te ver assim? Escandalosamente nua, dança comigo em pleno alvorecer. Dança comigo, linda lua. O tempo voa, alcança mesmo a tantas pessoas. A mais incrível, a velha ânsia de viver. A vida passa, me escapa pelos dedos das mãos. Quanta saudade, vida, eu já deixei no chão. Saudade, vida, já deixei na rua, pra dançar contigo, minha linda lua. Saudade, vida, já deixei na rua, vem dançar comigo, dança lua, lua. Para finalizar o Frigideira Acústica, começamos com novidade neste ano de 2025. Vocês vão ouvir agora o Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Solini. Um pouco de ciência e criatividade para vocês, um pouco de conhecimento também. Ouçam então o Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Solini, numa introdução para vocês. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Solini. Olá, a partir de hoje eu vou trazer informações importantes sobre as pesquisas realizadas por um grupo brasileiro independente, Dáquila Pesquisas. Com sua sede em Corguinha, no Mato Grosso do Sul, realiza pesquisas há mais de 30 anos em várias áreas em todos os cantos do mundo. Dáquila Pesquisas, antigo projeto Portal, foi fundado em 1999 e desde então busca as respostas para as perguntas que a ciência tradicional não explica. Dentre elas estão arqueologia, mitologia, paleontologia, tecnologias, saúde, física quântica, astros, ufologia, Sistema Terra, entre outros. As pesquisas são realizadas com recursos próprios, pois dentro de Dáquila existem várias empresas, o que chamamos de ecossistema Dáquila, além de mais de 700 mil associados, buscadores, pesquisadores, que contribuem mensalmente para que as pesquisas continuem. Dáquila também tem o BDM Digital, um meio de pagamento já usado em várias partes do mundo. Busquem conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. E é isso aí, pessoal. Frigideira Acústica fica por aqui, com esse ano iniciando os trabalhos em 2025, totalmente numa versão nova, com muito gosto para vocês. E vamos de Frigideira Acústica pelo ano inteirinho, por esse restinho de ano todo com vocês. Ouçam, sintonizem, acessem as rádios que tocam o Frigideira Acústica e o programa Panela do Rock com Robert Coelho. E fiquem por dentro do melhor da cena independente do Brasil e do exterior. Um grande beijo da Chá aqui!